10. Desculpe, qual é o caminho para a praia? É fácil. A senhora atravessa a ponte, vira à esquerda e vai sempre em frente pela Avenida Vasco da Gama. Desculpe, qual é o caminho para o parque de campismo? O senhor tem de atravessar a ponte e virar à direita. Depois anda uns 300 metros e o parque de campismo fica do lado direito, junto ao rio. Desculpa, qual é o caminho para o museu? O senhor atravessa a ponte e vai sempre em frente pela rua Ferreira Borges até ao cruzamento. Depois vira na primeira rua à direita. O museu fica ao lado do posto de turismo.